85, 3 horas, Recife. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, alternativa Recife, 3 horas, POB. POB 85, autorizado táxi, 3520. Isto, via Índia, até o ponto de espera. Via Índia, ponto de espera, 3520. Tá 3520, tá pronto, ponto espera 10. Tá 3520, autorizado decolar, 320 graus, 03 nós. Autorizado a linha de decolar 10, tá 3520. 3520, decolada aos 33, controle 1 no 935, bom voo. 935, obrigado, tá 3520, bom dia. 3517. Tá 3520, contato radar na decolagem, sub, mantenha nível 190, sai da PUCA. PUCA 190, tá 3520. Cinco, complete LF, chamando a torre 1186. Conta com a torre, gol do 85, obrigado, até volta. Diego no 805, tem livre pouso no zero, o vento variável 3 nós. Livre pouso no zero, gol no 805. 13520, chama centro Recife, frequência 1126, decimal 85. A secundária é 13365, bom dia. 2085, 3365, bom dia, até 3520. Boa noite, 05, solo 40, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 07, bom dia. Alfa Juliette, 07, bom dia, boa noite, 05. Controle de Salvador, bom dia, bom 8 na meia. Oito no meia, aciona identificação, chegada Mari, dessa via para 2000 pés. Ajuste padrão, Mi 13, reporte localizador, está autorizado final LS, um oito no meia. Identificou, chegada é a Mari, descendo, confirmado para 2000, Mi 13, reportará estabilizado no ILS, um oito no meia. Patrulha de Salvador, Gol 186, forma que vai voar direto a ETAP, ele tá numa formação à frente. Sim, gente, no 86. Controle Salvador com 8 no meio no localizador, já com campo à vista. 1 no 8 no meio, complete LS, chamando a torre, 1 no 8 meia 12. 18 meia 12, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 8 no meia, no localizador, com campo à vista. Gente, Gol no 8 no meia, bom dia, tem livre pouso no 0, vento variável 2 nós. Gente, livre pouso, 8 no meia. Salvador, eu Gol 1805, teria nossa autorização natal. 1805, só confirmando para as 5h10 o plano.